Alfa Romeo Oscar Mike Yankee, autorizado a linha pista 17, reporte para... Torre Salvador, voo no 160, passando 372. Voo no 160, guarde apenas a pista livre. Guardando. Voo no 160, pista livre, pouso autorizado, vento 140 graus, 079. Autorizado pouso na pista 10, voo no 160. Air Europa 083, Airborne 845, contact Salvador Approach 120.8. Patrocínio desse balé, sim, Igor, mas balé. Approach, good morning, Air Europa 083. Air Europa 083, radar compass on departure, climb via Bell, departure at level 380. Bell, departure, climb in 380, Europa 083. Salvador, bom dia, 4234.0 da 10 pronto. Azul 4234, autorizado a alinhar e manter pista 10. Autorizado a alinhar e manter pista 10, azul 4234. Voo no 160, solo 47, ao livrar a primeira direita, solo 1211. A próxima direita 211, voo no 160. Oscar Mike Yankee, autorizado a decolagem pista 17, o vento 130 graus 089. Procedimento Terrinave, chame torre na frequência 118.95. 25, Azul 4234, autorizado a decolagem, vento 130 graus, 089. Livre decolagem, cabeceira 10, 4234. Azul 4234, decola os 49, controle Salvador 1208. Controle Salvador 1208, azul 4234. Oscar Mike Yankee, decola aos 49, controle Salvador 1208. Controle Salvador, o November Serra Alfa, autorizado o RWDA. Lapa Romeu, November Serra Alfa, confirme intenções. Arremessando dos vinhos e prosseguir para o vento do 7, se possível. Sim, Ponte November Serra Alfa, reporte para remetida. QNH 1017. Botarão, obrigado. Três mil pais autorizados direto já, uma subida para o nível 370. Saída pouca após 10 mil, direto Jamo 370, Sosa Azul 4234. Controle, Oscar Mike Echo. Romeu, Oscar Mike Yankee. Ele está direto de sino? Estimativo direto, Rona 1500 pés. Gente, Oscar Mike Yankee, autorizado direto Manati, Rona 1500 pés. Reporte livre no CBR. Repara 20 milhas fora, Oscar Mike Yankee. Autorizado direto no 1500 pés, Manati. Então, 9550, sua identificação, deu sua via chegada no mar para o nível 050, o ajuste no 017. Tango Eco Tango Indy, está agora 41 milhas noroeste de Salvador, até 60 milhas de Salvador, para o serviço de informação de voo e alerta, mantenha a escuta do controle. Após 60 milhas, tomará o centro receptivo na frequência 126.85, alternando 125.45. 89. Pode ingressar na perna do vento no 7, subindo para meu pé. O November Serra Alfa, autorizado ingresso perna do vento da 107 pela esquerda, reporte gerando base para a cabeceira 107. Pode estar gerando base, obrigado. Patango Eco Tango Índia, na escuta do controle. Tango Índia, confirma em nível que mantém. Patango Eco Tango Índia, informa que o modo Charlie está errado, está acusando nível 2195. Vento no 7, o Adão Serra Alfa. November Serra Alfa, confirme pouso final? Afirmativo, pouso final. Ciente, November Serra Alfa, pouso autorizado na pista 17, vento 140 graus 099. Pouso autorizado no 7, November Serra Alfa. Voador, mantenha a escuta do controle. Após, temos centro Recife na frequência 126.85, alternando 125.45. Tango Índia, controle. O Second Responder para a missão do modo Charlie. Europa 083, contact receive center, now frequency 125.1, if unable 128.8. 1251, unable 128.8, Europa 083, right. Colônia 311, a sua identificação mantém a proa de Alagoas para interceptar a chegada. Desce para 4 mil pais, o ajuste no 097. Ryanair 6311, autorizado voar na Prod Bom. Então, 9550, autorizado voar na Prod Sérgio 366, descida para o nível 050. Informa o meu S como é que anda, informa o tráfego na posição de 11 horas, 10 milhas, rumo oposto, mantendo 1.500 pés, não está na escuta do controle. Qual a distância dele? 10 milhas. 10 de Salvador, minha? Boa. Ok, obrigado. Abapá, November Oscar Romeo, multicódigo para 0177. Informa o tráfego na posição de 12 horas, 8 milhas, rumo oposto, um Sierra Kilo 76, mantendo na 1.500 pés. Novembro, acho que o Romeu para o nome do país, o ajuste na 097. Quatro, dois, três, quatro, estamos contra o Recife na frequência 1, 2, 6, 8, 5, alterna 1, 2, 5, 2, 4, 5. Centro Recife agora, 2, 6, 8, 5, alterna 2, 5, 4, 5, azul, 4, 2, 3, 4, bom dia. Angola com Tanguin, 16, técnico transponder, está negativo, Mobistar. O índio é negativo, modo tá. Botão vai com o índio, confirme base de manutenção. Base de manutenção. O tango índio ainda negativo, modo Charlie, confirme base de manutenção. O Eco Tango Índia, agora o modo Charlie está acusando o nível de voo 2195 e o centro informa que o senhor, após o destino, após o destino, só poderá decolar para Salvador para a base de manutenção. Sala 9550, desço para 2500 pés, ajustado 9097, autorizado, final R9, reposta estabilizada. Eco Sulu November, prossiga. Veresco Romeu, desço para 500 pés, hoje permanece no 0197, reposta através de posição. Romeu, acho que o Maikian, que não atrapa de conhecimento do controle a reportar, frequência livre. Novembro, autorizando o ingresso, pista 197, reporte alinhado e pronto. Patango Eco Tango Índia ainda na escuta do controle? Tango Índia, informo que o modo Charlie, alguns minutos atrás, informou 8.300, agora retornou para o nível de voo 212. Funcionário 6312, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 140 graus, 089. A decola 6312. Funcionário 6312, desconsidere a informação, mantenha o ponto de espera da 10. Ok, leva mesmo. Patango Eco Zulu November, autorizando a decolagem da pista 17, vento 140 graus, 089. Atrás do 1 após pelo, autorizado em renave. 3 no 1 após pelo, autorizado procedimento em renave, ajuste no 017, reporte estabilizado. 17 agora, reportagem estabilizada, né? 309. Autorama 31, reduz o 7 para 2, 209. 209. November S. Romeu para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Papapá, November Oscar Romeu, reporte farol de Itapuã, o QNH 10017, informa a decolagem do PA 31, agora da 107. November Oscar Romeu, aeronave vai curvar à esquerda, corredor forte. Tudo ao aeronave, a intenção é pouso 35 e taxa 45. Gente, o November Oscar Romeu, aguarde autorização. November Oscar Romeu. Eco Zulu November decolou 03, autorizado cruzar o campo, reporte proa de buraquinho, informa o helicóptero Alfa 19 Sierra no farol de Itapuã, já ciente do seu tráfego. Ativo, vai cruzar o campo e proa de buraquinho, Eco Zulu November. Tá 9550, reporte Serra Vitor 372, QNH 10017. Tá 372, vertical do farol de Itapuã, November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, autorizada aproximação para pista 35, aguardando autorização de pouso. O vento 140 graus 079. November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, já avistado, pouso autorizado, cabeceira 35, vento 140 graus 079. November Oscar Romeu. Quando o November cruzou, autoriza voar na proa 019. Eco Zulu November, aguarde transferência. Tan 9550, informa o helicóptero Alfa 19 Sierra. A sua direita não interfere com a aproximação, o mesmo está pousando na pista 35. Helicóptero não afeta a pista 372. Aguarde a autorização de pouso da 9550. Na final para pouso 35, November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, pouso autorizado, pista 35, vento 140 graus 089. November Oscar Romeu. O Eco Zulu November autorizado voando a proa 019, controle Salvador 1208. 019208. via, Eco do 90 para a nossa escuta. Em atenção para o 075, para o direto. Batango, Eco do 90, mantém-se com as fãs visuais, voo para nível de voo 075, direto de China. Quando possível, se modo de pouso. Afirmativo. Copiado, 1140, Eco Zulu 90. 389550, pouso autorizado, pistona 020, 130 graus 092. Autorizado, pouso, pistona 0950. Estabilizado, 63 na hora. Estacionar 63, 1-1, no complexo de aproximação, semitorno na frequência, 1-1-8, decimal 95. O Xané 6312 tem condições de alinhar de imediato? Autorizado a alinhar e manter de imediato, o Xané 6312 está utilizando. 9550, solo 07, ao livrar a primeira direita, solo 1211. 211, ao livrar, 9550. Frequência livre, estacionar novembro das comas. Oceano 6312, autorizado a decolagem, vento 130 graus 089. Livre decolagem. Desce para nível 050, ajuste na 097. Na 3296, o ajuste na 017. Salvador, bom dia, o voo 2171, informação voo. Voo 2171, nossa identificação, dessa vez chegada bom para 4 mil pés, o ajuste na 017. Já seguia na bom para 4.317, voo 2171. A 3896, informa que após o TAP, voará o Serra Vitor 366. Ana 63, 1-1, pouso autorizado, vento 130 graus, 089. Autorizado, pouso, 1319. Puxa, Ana 63, 1-2, decola 09, controle Salvador, 1-2-0. 1-2-0-8, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, 3-1-7-9, bom dia, 0-9. Então 3179, visual com R2 na curta final da 1-0. Controle Salvador, Oceanair 6312, decolando. Oceanair 6312, contato radar na decolagem, subavia sair da PUCA para nível 350. 350 na PUCA. 63 11, Solos 11, Olivra 12 11. Bruno, TGL, Helicóptero Alvista, Lima Papa Mike, está notificado de Sierra India Queen para Valença e deseja fazer um TGL em Sierra Uxa da Lima, confirma? Positivo, cara. Helicóptero Alvista. Gente, Lima Papa Mike, faça o cruzamento entre Bruno e Simbra, mantendo 500 pés. O agente Salvador 1017, reporte visual com Sierra Uxa da Lima. Entre Dona Estimbra, 500 pés, na sexta curta, reporte na visual, põe até o rio de uma para o mais. SAM 3304, autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Afirmativo, tem possibilidade de alinhar e decolar sem parar, seja autorizado. Sim. Autorizado a alinhar e manter inicialmente, sem tráfego na final. Ok. SAM 3179, decolou a Zona 3, controle Salvador, 1208. 208, 3179, obrigado, bom dia. Bom voo. Olha, Salvador, muito bom dia. 3179 da SAM, decolou, saída da El, Leda, 1307. A 3179, contato radar na decolagem, subiu a via saída da El para nível 320. É o 320, via saída da El. O SAM 3179. Pode voar direto da El, da presença? A 3179, após 2000 pés, vou direto Leda, em seguida para o 320. E 2000, Leda. Muito obrigado. 3896, após a etapa você é do 366, ele se prepara 2500 pés, ajustado 10117, autorizado a sinal RNAVE e repasse estabilizado. 2500, 1017, autorizado sinal RNAVE, repasse estabilizado. Tá para 2900. 0 graus, 08, né? Aqui, 0804, Voo 1184, acione identificação, desça vestida da Mari para o nível 050 ou agente na 097. 050 na Mari, 17 é possível, vai, tá? Na Mari, na Vogue. Voo 1184, após a Vogue, autorizado lá na Prodicap. Controle Salvador, Olímpico, Nova Mike. Está ciente da ativação da área do Carnaval, vamos prosseguir na Pro do Farol da Barra, após o TGL em Ponte Rei. Foi em virtude do cadastramento, senhora. A aeronave está cadastrada, poderá manter 510 ou ascender a 1000? Nova Mike, guarde. Controle Salvador, bom dia, até 3304. A 3304, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para o nível 360. Informativa, Arboruno 360, velocidade de curva direita para o de Arbor, senhor. A 3304, mantém pista da saída aguardando? Desculpa. A FNM 3312, autorizado voar Romeo Fox 018. 63312, confirma. Autorizado voar na proa do Romeo Fox 018. Romeo Fox 018. Obrigado, Tenente, linha Papa Mike, frequência livre, chama o regresso. Desato da decolagem, vento 150 graus 079. Olha a linha de decolagem, 219. Zona 71, confirma a escada? 2509. Introduza para 2209, está seguindo como número 2. 2220, gol 2171. Senar 6312, chama sempre Recife na frequência 126.85, a Serna 125.45. 265 e 125.45, 6312. Três 304, autorizados direto ele é só. Tomativo, direto ele é só, 304, obrigado. Para o sequenciamento, vai na proa do Serra Vista 368. Serra Vista 368, vou 219, decola Zona 8, controle Salvador, 1208, bom. 208, até o motivo. Controle, bom dia, gol 2196. Gol 2196, contato radar na decolagem, tipo via saída da EL para nível 360. Via da EL 360, 2196. Estaciona, descida para 4 mil pés, o ajuste no 097, autorizado final RNAV, reporte passando sem ruído 366. 4.017, autorizado, reportará o 366, gol 2171. Para Lima, Papa Mike, o controle informa que nós não temos a lista das aeronaves autorizadas a passar na área. Então, se eu teria que passar acima de 1.000 pés, ou ir direto, ou ir contornando o litoral. Papa Mike vai atender a 17 na cruzão da barra, depois no Papa Mike, tem que ser acima de 1.000 pés para passar na área. Autorizado na aeronave, tá? 3290. A 3896, complexo, destinação RNAVE. Também torre na frequência 118, decimal 95. 11895, tá? 3296. Tá 3179, chama o centro Recife, na frequência 125, decimal 1, na perna 128, decimal 8. 125, 128, Golden, zona 71, reduza para velocidade de aproximação e repassação do serviço 366. Reduzindo, reportará o 366, Golden, zona 71. Utilização de voos QNH 1017. 1017, está para 2, a Papapá Lima, Papá Mike, informa que no controle recebe que está mantendo um no meu pé. O agente Salvador 10017, reporte passando através de Fora da Barra. E atenção, amigo Vizinho, reportando as Fora da Barra, né, Papá Mike? Tran 3896, autorizado pouso, pistão 10, ventona 50 graus 089. Autorizado pouso 10, tá? 3896. Sub 590, contato radar 65 milhas sudeste de Salvador. Voo indo na proa de Mário para interceptar a chegada, autorizado descer até nível de voo 050. Passou 366, Gol 2178. Gol 2178, completo de aproximação R9, semissor na frequência 118, decimal 95. 1895, 2171. Salvador, bom dia, Gol 2171, final da 10. Gol 2171, continua a aproximação, aguardando a pista livre, QNH 10. Aguardando a pista livre, Gol 2171. Chegou a CRZ 366, necessita para 2500 PES, o agente 1097, autorizado sinal RNAVE, reposto estabilizado. Ok, pode ficar, CRZ 66, sinal estabilizado, 1 A Baba Fali, meu Papa Mike, não atrasa o desconhecimento do controle reportado, frequência livre. Gente, é que ainda não recebemos a lista dos aeronaves autorizados. Xenai 6250, aciona identificação, desce para nível de voo 060 na chegada a Mari, o ajuste na 097. Ciono, pista livre, pouso autorizado, ventona 50 graus 089. Pouso autorizado, voo 2179. Voo 2590, confirma a indicada. Chegada de 220, podendo... Azul 2590, vou ir na proa de ITAP. Tem condições de incrementar a velocidade até quanto? Tem, se incremente para 2400 nós, Azul 2590, na proa de ITAP. Azul 2590 negativo, vai na proa de ITAP, após o ITAP, servidor 366. Na 6250, reduz o site para 240 mais. Segue como número 2. Comissão para Recife na frequência 125.1, alterna 128.8. 25288, bom dia. Dois 0071, solo 26, ao livrar primeira direita, solo 1211. 1211, bom dia. Tango Eco Zulu November, agora 60 milhas, Nordeste de Salvador. Para informação de voo e alerta, chama Centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. Voo 1184, Camel Torre, 1185. 1185, bom dia. Bom dia. 1184. Voo 1184, reporte servido 372, QNH 1017. Camarão, voo 1184. Na 3859, mantenha o ponto de espera da 1-0. Aguarde só a pista livre, gol 18... Corrigindo, gol 1184, agora a pista livre, pouso autorizado, vento 140 graus, 089. Para quem livre, pouso, gol 1184. Após o TAP, foi na prova de Revitor 366, adista para 2.510, ajuste no 017, está autorizado a final da RNAV e repasse passando para Revitor 366. TAP após Vitor Tango 366, 2.510, 1.017, azul, informar. Sim, Revitor 366. Ah, Revitor 366, azul. Número 6250, desça para 4 mil pés, o ajuste no 017. Para 385 Norte, autorizado alinhar e manter pistão, né? Alinha e manter pista aberta na 385 Norte. Gol 1184, solos 32, ao livrar a primeira direita, solo 1 do 1-1-1. 2-1-1 à direita, gol 1184. Autorizada a decolagem, vento 1 a 30 graus, 099. Número 2250, após o SAP, Flores de Serra, Vitor 366, desça para 2510, está autorizado a final da RENAVE, reporte passando Serra, Vitor 366. Decola 34, controle Salvador 120. Salvador 3859, decolou passando 1000 pés. 3859, contato radar, só para o nível 340, via saída Arbor 1. 340, Arbor 1, tá 3859. Por até o Delta, chamei 1208. O 1648 está sendo identificação, autorizada a chegada marítima para o nível 050. Romeu, Vitor Hotel Delta, chame na frequência 120, decimal 8. Romeu, Vitor Hotel Delta, bom dia, prossiga. Sobre o Romeu Vitor Hotel Delta, está autorizado para seguir direto Serra Índia Queens e condições de usuários e reporte final para o pouso. Serra Vitor 366, Azul 2590. Azul 2590, Torre em 1895. 1895, bom dia, Azul 2590. Bom dia. Azul 2590, estabilizado com campo à vista para 190. Azul 2590, reporte Serra Vitor 372, QNH 10, 17. Estado 9097, informará a Serra Vitor 372-2590. Tá 3259, pode voar direto a Alessa, senhora? 3259 autorizado, vai Alessa. Alessa na boa, obrigado. 3259. Pouso autorizado, pistão na 0, ventuna 30 graus, zona 0 max. E pouso, cabeceira na 0, azul 25 na 0. Na 6250, chame a torre em 19895. Fortaleza, bom dia, aliás, 2 Salvador, bom dia, China 6250, passando 3, vai passar o 372. Bom, China 6250, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso e pista livre, o QNH 1017. Solo 4-1, Zero, 6250. Romeu Oscar Mike Yankee, chame a torre em 1895. 1895. Torre Salvador, Papa Romeu Oscar Mike Yankee. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, do recente do tráfego, reporte para o cruzamento da final da pista 1-0, o QNH 1-0-1-0. 1-0-1-0, o QNH, curvando agora à esquerda para o cruzamento, 1-0, apontará. 1-0-1-7, o QNH, quando no farol de Itapuã, está autorizado o cruzamento da final da pista 1-0. Ok, apenas quando no farol de Itapuã, curva à esquerda para cruzar a final da 1-0, gente. Na presente, está autorizado o cruzamento do campo da final da 1-0, acho que mais tem. Ok, da presente, curva na esquerda para o cruzamento, acho que mais tem. 0. O meu November Oscar Whiskey acione chamitaca. Na 6820, solo aos 43, olhe para a primeira direita, solo 1211. Primeira direita, 211. Oscar Mike Yankee, já avistado, reporte base para a final da pista 17 pela direita. Reportará a base para a final da 17 pela direita, lá para o meu Oscar Mike Yankee. Hotel Delta 2 para informação, tráfego 2 horas 5 milhas, mandando 810, está no circuito de tráfego da 107, é um terra quilo 76.